Ei, você! É você mesmo? Cansado de cortar seu cabelo e nunca fica no resultado esperado? Então pare de perder tempo, vá até Egídio Cabelos. Lá você tem atendimento de qualidade e excelência em cortes, no estilo que você quer, além de contar com serviços de barba e sobrancelha. Egídio Cabelos está localizado na rua Pantaleão Ramos, na Vila Canaã, número 11. Agende seu horário pelo WhatsApp 679-9836-2145. Aguardamos por você! Ei, garoto! Fígaro! Fígaro! Fígaro! Fígaro! Fígaro! Fígaro! Fígaro!